chuva da tarde é lenda nossa. Invade a cidade molhando as almas. Vai indo e vindo sem dito certo, vai colorindo o rio dos insetos. Vai indo e vindo sem dito certo, vai colorindo o rio dos insetos. Chuva de tarde nos escurece, o céu nublado vertendo espantos. Velhos caminhos pra novos versos, velhos meninos não tão modestos. Velhos caminhos pra novos versos, velhos meninos não tão modestos. Chuva, cenário dos mil amantes. Corpos sem culpa enfrentando a sina. Índios pelados tirando os ternos, índios mulatos gozando inverno. Índios pelados tirando os ternos, índios mulatos gozando inverno. Chuva, consagre nossas meninas. Lave a vergonha das pequeninas. Faça gozarem molhando os terços, faça gritarem mordendo os beiços. Faça gozarem molhando os terços, faça gritarem mordendo os beiços. Chuva a memória dos que se foram. Ventos unindo nos olhos mouros. Molhados campos dos viradouros, molhados somos todos tesouros. Molhados campos dos viradouros, molhados somos todos tesouros. Chuva da tarde me encharque os olhos. Leve-me agora a destino eterno. Lave a saudade que me navega, lave essa vida que me ensina. Lave a saudade que me navega, lave essa vida que me ensina. Lave a saudade que me navega, lave essa vida que me ensina.